Pregar hoje, tudo a ver com a palavra que Deus colocou. Você tá dando? Meu Deus, tudo a ver com a palavra que Deus me deu nessa noite, a palavra de gratidão, de reconhecimento. Deus quer nos ensinar. Diga comigo assim: Deus quer me ensinar a caminhar. No caminho da restauração. Deus tem um caminho de restauração para cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema não é o que você está fazendo, o problema é onde você está andando. Deus quer te ensinar a andar no caminho certo. E Deus vai tirar a tua rota hoje, vai botar você na rota certa, e a rota é o caminho de restauração para a tua vida. Deus te trouxe aqui para restaurar a tua vida. Deus, você não deve estar entendendo nada. O que é que eu estou fazendo na igreja, cara? O pior é que você está pensando assim: pô, ainda me traz para uma igreja preta, irmão. O Batman, daqui a pouco aparece o Batman aqui. Porque Deus quer te ensinar a andar no caminho de restauração. O caminho que Deus tem para você. Salmo, no capítulo 126. Salmos 126, no versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, beleza. Se você não está, lê comigo aqui. Vamos ler bem alto comigo. Vocês estão aqui na frente, mais alto, vocês estão vendo bem perto, beleza? 1, 2, 3 e vai! Gente, pois, aí você me quebra, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e como é que é isso? Quase que no final só voltou a dizer: ah, Maria, chega, meu Deus, vai fazer com as mulheres. Lê com vontade, lê com pegada, irmão. Olha pra quem tá no celular e diz assim: você tá cansado, precisa de alguma coisa, uma água. Pensando em remedinho, vai dar uma energia. Vamos ler junto comigo, vai. Quando o Senhor trouxe o cativo de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. Vê se tem um riso do seu lado aí, vê se tem alguém rindo aí do seu lado. Vê se tem alguém alegre do seu lado. E a nossa língua de cânticos de alegria. Então nas outras cidades se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Esse é o caminho da restauração. Esse é o caminho que Deus tem para mim e para você. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas como eu disse na oração do início, eu sei como você pode sair. Se você hoje decidir: Felipe, pastor, eu quero entrar nesse caminho de restauração. Seja você quem for, quem sabe você está aí, é crente, mesmo de igreja, mas está fora desse caminho de restauração, está vivendo de qualquer jeito. Mas Deus quer nos ensinar. Esse é um salmo que conta um pouco da alegria e da história do exílio do povo de Deus, que viveu anos cativeiro no Egito, anos sofrendo cativeiro da Babilônia. E esse salmo é como se fosse a declaração: um brado de alegria do povo, de um povo que viveu a vida inteira escravo, de um povo que viveu a vida inteira sofrendo, de um povo que viveu, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser pau mandado, povo que sabe o que é apanhar, povo que sabe. E é exatamente é isso que o diabo quer fazer com muita gente. Satanás quer fazer isso com muitos de nós que estamos aqui. Quer te escravizar, quer te fazer, está entendendo? Colocar uma mordaça na tua boca, te fazer uma pessoa. Sabe? É isso que o diabo quer fazer com a gente. Te escravizar nos vícios, te escravizar numa vida de prostituição, te escravizar numa vida de viver dos sentimentos da sua alma, então você vai caindo em doença cada vez maior. Mas Deus te trouxe aqui para te libertar. A Bíblia diz que Deus, em João 8,32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu digo para você, querido, a primeira coisa que acontece quando a gente conhece a verdade. Quantos aqui já conheceram a verdade? Vou dizer para você, irmão, é fácil ver quem conheceu a verdade. Quem conheceu a verdade é livre. É livre da mentira, é livre da escravidão do mundo, é livre. A Bíblia diz, olha, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem conhece a verdade está estampada na cara. Espírito de liberdade que vive. É fácil. E eu tenho certeza que Deus nos chamou para isso. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus te trouxe aqui porque Deus quer te libertar. Será que você pode olhar para três pessoas aí perto e dizer assim: hoje você sai daqui liberto? No nome de Jesus. Liberto dos pensamentos do passado. Liberto das cadeias do passado. Liberto das marcas do passado. Liberto dos seus próprios sentimentos enganosos. Hoje você sai daqui liberto dos vícios que te prendiam. Se você crer, levanta a tua mão, reage aí, meu irmão. Fica olhando com essa cara para mim, porque não estou reconhecendo os membros dessa igreja, não, velho. Olhando com a cara de geladeira para mim, parado, olhando. Hoje você sai daqui liberto. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Sabe por que as pessoas olham para a gente e está bobo? É porque quando o Senhor nos libertou do cativeiro, em primeiro lugar, nós ficamos como quem sonha. Irmão, só sabe o que é isso, só sabe o que significa isso quem foi liberto por Deus de verdade. Aí a gente fica como quem sonha. O caminho de libertação, o caminho de restauração para você, vai te deixar como quem sonha. Quanto tempo que você não sonha, meu filho? Quanto tempo que você não vive sonhando? Ai, coisa boa viver sonhando, irmão. Hã? Eu acho que casar com quem vive sonhando deve ser chato. Porque quem vive sonhando nem vontade de dormir tem. É ou não é? Meio paradoxal que eu tô falando, mas é verdade. Quem vive sonhando no mundo espiritual, como eu, graças a Deus, sou um sonhador de Deus, nem vontade de dormir tem para realizar tudo. Não, pastor, Mariana, amor, olha a hora. Mariana, eu estou sem tempo para dormir. Porque eu estou programando tanta coisa, estou com tanta ideia. Aqui, ó, quer ver? Ó? Hoje me entregaram outra ideia que a gente teve. Fiz 20 mil cartõezinhos desse aqui. Ó. Ó, olha que bonitinho. Atrás tem as nossas redes sociais. Só para você dar para seus amigos. Aqui, o que é isso? Experimenta. O que é? Dá uma olhadinha atrás. Entra depois, você me fala. Você entende? A gente vai pensando tudo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nosso negócio é ganhar alma para Jesus, meu filho. É. Nós queremos pegar gente que está desesperada, que está triste, que está depressiva, que está. Aquela, sabe? Ai, eu quero esse aí que eu gosto. Aleluia. Porque a gente sabe que a libertação que vem de Deus deixa a gente como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. Se você quer que Deus restaure os seus sonhos nessa noite, levante a sua mão e diga: Deus, eu quero restaurar os meus sonhos. Eu quero viver como aquele povo que foi livre e ficou como quem sonha. Anos a anos, vivendo sob domínio, vivendo como escravo. E para eles, a ideia de liberdade era tão louca. Eles falaram assim, ó, bota lá o versículo 1 de novo. Bota lá o versículo 1 de novo. Quando o Senhor trouxe o cativo de volta, Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor nos trouxe de volta, quando o Senhor nos libertou, parecia um sonho. Querido, para muita gente, o que Deus vai fazer a partir de hoje vai parecer um sonho. Mas cutuca teu vizinho e diga para ele assim: não vai ser sonho, não. Vai ser verdade. Vai ser o que Deus vai fazer com você. Vai ser verdade. Ninguém vai entender nada, mas você vai entender. Deus me livrou do cativeiro. Eu era escravo do pecado, mas agora eu estou livre. Para muitos, isso até lá. Escuta aqui rapidinho. Antes de aplaudir, segura aí, calma aí, seus empolgados. Até pra gente que vai viver esse sonho, Jair, vai parecer um sonho. Você sabe que tem hora que eu paro em casa assim, eu fico olhando e fico assim: rapaz, parece um sonho. Aí eu fico olhando assim: rapaz, parece um sonho. Aí eu casei com a Mariana, falei: não. Olha, essa menina tava com algum problema no dia. Que menino que andava pelas ruas do Mutuar, do Boaçu. Não manifesta não, irmão. Se você for de lá, fica na sua. Pai, você. Não precisa manifestar. Ah, aquele menino que tomava banho na lagoa de Guaba, toda suja. Ai, meu Deus do céu. De repente, Deus pega, dá uma revirada. Repetiu três vezes, foram expulsos dois colégios. Ninguém vestiu um picolé em mim, filho. De repente, Deus olha para o meu colégio. Às vezes eu paro e falo assim: Deus, hoje eu estava passando no almoço com três irmãos da igreja. Eu falei assim: rapaz, eu entendo, Deus viu meu coração. Deus conhece meu coração, irmão. Quando eu vejo a minha esposa, tadinha, ela é muito ingênua, mais ingênua que eu. Você viu, tadinha, botou uma foto hoje no Instagram dela. Uma bandeira gigante, um povo que guarda ela lá no Recife. Um fã clube, desceram o pau nela, tadinha. Mas ela mandou todo, botou toda, né, ingênua, pau rasgo, as pessoas fizeram a faixa, gastaram dinheiro com a faixa. Né? Aí desceram pra cabeça absurdo. Demônio, isso é demônio, olha. Fã clube, ai, tá amarrado, tadinha. Ela: amor, nem se pensei nisso, tô dormindo aqui no hotel. Mas é porque tudo que Deus faz com a gente fica, sabe? Aí até escrevi na mensagem: Maria, você merece, você é puro, eu te conheço, vivo com você 24 horas, sem gênero, você é puro, você não tem essa maldade. Sabe por quê? Porque a gente tem aprendido que tudo é puro para quem é puro. Tudo é puro para quem é puro. Um namoro é puro para quem tem uma mente pura. Ai, é sério. Ai. Para quem tem uma mente ruim, namoro vira uma desgraça. Vira uma safadeza, vira uma carneficina. Mas quando o cara tem a mente pura, o namoro, ele sabe, ele entende direitinho para que serve. Deus está falando muito jovem aqui, ó, muito forte. É? Parou de falar a Deus, aleluia, glória a Deus. Cara, você está entendendo, né, que é diferente? Quando o Senhor, o que Deus vai fazer com a gente, se você crer, levanta essa mão para o céu, já que eu vou profetizar. O que Deus vai fazer com a gente vai parecer para muita gente um sonho. Esse bicho é doido, esse bicho está sonhando, ele é maluco. Mas não é sonho não, irmão, porque você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver a promessa de Deus. Você vai desfrutar dos sonhos de Deus para a tua vida, para a tua família, para você. Vai assustar até você, Dandara. Até você vai se assustar. Você vai falar assim: Deus, só pode ser um sonho. Me acorda logo, Deus. Não faz isso. Você sabe que a gente às vezes pensa isso? A gente é tão surrado na vida. A gente apanha tanto da vida. É tão difícil imaginar. A gente sofre tanto. Na vida a gente tem que ir. É verdade? E quando Deus diz assim: ei, eu vou te amar de um jeito que você nunca foi amado. Quando Deus diz assim: eu vou te dar sonhos que você não tem ideia, vou realizar projetos. Você, quando a gente, quando você ouve isso, você fala assim: ah, pastor, esse evangelho já conhece. E aí é por isso que muita gente não vive. Porque prefere acreditar num Deus. Deus não pode ser tão bom assim. Me ajuda a pregar, porque eu tenho ouvido e digo assim: você não crê não? Fala pra ele, então ele vai fazer em mim, depois você olha, viu? Depois olha o que ele vai fazer na minha vida, tá bom? Olha o que ele vai fazer comigo. Aí você vai ver se Deus é bom ou se ele não é. Ficamos como quem sonha. Conhece gente assim? Gente oprimida. Gente que é infeliz com a vida. Gente que não consegue acreditar nisso. Será que Deus quer me dar uma vida assim? É. Deus vai te dar uma vida assim, irmão. Ai, irmão, estou esperando os aleluias, glória a Deus aí de quem crê comigo. Tira essa mente religiosa de você, de que Deus é um velho barbado, cansado no céu, olhando para a terra e dizendo: eu vou te matar, desgraçado, eu vou acabar contigo, pecador. Tira essa mente religiosa de você. Tira esse pensamento errado de você. Deus é apaixonado por você. Deus te ama mais do que você se ama. Vou repetir. Deus te ama mais do que você se ama. É por isso que Ele quer te ensinar o que é amor. Deixa Deus te ensinar o que é amor. No mundo onde as pessoas não sabem mais o que é amor, não sabem mais identificar amor, Deus é apaixonado pra gente. Sabe o que a gente vai viver como quem sonha? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz bem feito, mas é porque Ele é maravilhoso. Porque o projeto dEle é libertar a nossa vida. Ele te trouxe aqui para libertar a tua vida para sempre. Deus vai te libertar do cativeiro. Do cativeiro do vício da religiosidade. Do cativeiro das notícias mentirosas. Deus vai te libertar. A mudança que Deus faz na gente vai ser tão grande. E é tão grande. Se eu pudesse trazer umas três pessoas aqui, você ia ficar doido. Se eu dissesse, a igreja vai fazer um ano daqui a duas semanas. Se eu dissesse assim, ó, se eu dissesse assim, onde é que você estava um ano atrás? Vai, até, vai feder tanto que é bom nem trazer. Vai feder tanto esse lugar que é bom nem trazer, deixa quieto. Ainda bem que lá o outro espaço é bem grande, que eu posso fazer isso, que né? O fedor espalha. Mas aqui é pequenininho. E tem muita gente que diz assim, rapaz, é fogo de palha, só pode ser. Não é fogo de palha, daqui a pouco acaba. Já tem um ano e não acaba, só aumenta. Já passou 6 meses e só aumenta. Já passou 5 meses e só melhora. Já passou 8 meses e ninguém segura. E para quem vê do lado de fora, não entende nada. Mas para a gente que sabe o que aconteceu, a gente pensa assim, eu estou como quem sonha. A gente vive como quem sonha. Quando a gente entra nesse caminho de restauração primeiro, a gente vive como quem sonha e na nossa boca só tem riso. E nos nossos lábios cântico de gratidão. Será que você tem um cântico de gratidão para dar para Deus aí, querido? Levanta essa mão para o céu e agradece a Ele, porque você sabe de onde Deus te tirou. Levanta a sua mão porque você sabe de onde Deus tirou. Qual foi o cativeiro que Deus foi te buscar? Qual foi o cativeiro que Ele te tirou? Ah, então nossa boca se encheu de riso. Nossa boca se encheu de cânticos. Quando a gente experimenta a libertação, quando a gente entra no caminho da restauração, a única coisa que brota no nosso coração é gratidão, é louvor, invade a gente. E é interessante que o salmista diz assim, no caminho de gratidão, Deus faz você viver como quem sonha, e ele diz assim, então se dizia entre as nações. Olha para o teu irmão e diga assim, você vai ter que se acostumar. Fala e prega para ele assim, diga assim, você vai ter que se acostumar. Vai todo mundo falar de você a partir de hoje. Então se dizia entre as nações, tá todo... você vai cair na boca de todo mundo agora. Agora o assunto da roda vai ser você. Ninguém olhava para você. Ninguém estava preocupado. Agora virou o assunto da roda. Então se dizia entre as nações. Só que Deus vai colocar as palavras na boca deles. Ele não entende o que eu estou falando. Então se dizia entre as nações. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Esses dias eu fui. Participei de um aniversário do meu irmão. Meu irmão está meio barro, meio tijolo. Mas Deus vai pegar ele. Daqui a pouco Deus espera. É? Daqui a pouco está faltando muito pouco. E ele fez o aniversário e tinha uns 90 amigos dele do mundo. E sabe quem foi a atração do aniversário? Fui eu. Eu não fiz nada, eu só cheguei no aniversário. Bem, gente, boa tarde, boa tarde. Ah, o pastor Playboy aí. Eu só fiquei olhando. Ah, boa tarde, boa tarde. Ah, o pastor Playboy aí. Opa, boa tarde. Chegou a hora que eu falei, prazer, pastor Playboy. É que assim que ele quer me chamar, sei lá o que eles querem. Eu sei que no final, o meu irmão foi chorando e falou assim, meu irmão, os caras estão apaixonados por você. Eu falei, mas por que eu fiz? Sei lá. Eles ficaram, falaram comigo assim, que dia que tem reunião lá no MEC? Porque eles querem ir pro MEC, que eu não vou aguentar essa fila, né? Eles querem ir pro MEC. Aí eu fiquei pensando, imaginem, então se dizia para as nações, a gente tem que andar com ele. Por quê? Grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Será que você pode dizer isso para três pessoas? Você vai ouvir muita gente falando de você. Você vai ouvir, você vai virar assunto na boca de muita gente. Grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Eu tenho que ir onde ele está indo. Eu tenho que andar com ele. Eu tenho que viver com ele agora. Por quê? Porque Deus está fazendo coisa grande na vida dele. Deus libertou ela. Deus libertou ele. Eu quero andar com ele. O que que ele tem? Eu quero receber o que ele tem. Finada, rapaz. Os caras tudo chapando a mamassa. Eu chapei na Coca-Cola. Eu com meu papinho assim só. É mesmo? Aí chegou outro lá, pastor, porque é o seguinte, meu irmão, eu sou tudo. Eu falei, é mesmo? Ele era, eu sou tudo, eu sou espírito, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou messiânico, eu sou muçulmano, eu sou. Aí no quinto eu já falei assim, tá muito doido. Aí eu deixei, não, porque não sei o quê, meu pai apareceu pra mim, não sei o quê, meu pai morreu e apareceu pra mim, falou que eu tô, filho, eu estou velho. Eu falei, meu Deus do céu, isso é Matrix, rapaz, isso é outra coisa. Eu deixei, não falei nada, só porque tem crente que é chato, por isso que não consegue agradar ninguém. É chato, é chato. Bom, sabe por que você não ganha ninguém pra Jesus? Porque tu é chato. Eis que te digo, tu é chato. Eu não falei nada, eu só fiquei rindo. Ele falou, meu filho, meu irmão. Aí meu pai apareceu assim virtualmente, quase, tremendo, dura. Rapaz, que meu Deus. Aí você materializou, freio mesmo. Quieto, fiquei uns 30 minutos pensando com o cara. Eu não, ele, né? Monólogo. Não sabe. Aí no final ele só queria falar. Aí no final, entendeu, pastor? Eu falei, aí eu falei pra ele, que dia que você pode ir lá me dar um abraço na igreja? Ele falou, vou lá, puxa. Vou lá, puxa. Tô precisando. Aí saiu o pano e chegou. Desculpa, estou precisando. Eu falei, eu não fiz nada. Olha como é que é fácil, eu não fiz nada. É mais fácil que... Mas não, aí o cara é chato, o cara chega. É mesmo, eu disse, Satanás, você é diabo, rapaz. Você é o diabo que apareceu. Não, não, não faz isso. Deixa eles olharem para você e dizer, não, você tem o que eu preciso. Então se dizer entre as nações. Aí quando todo mundo vê o que você tem e o que Deus está fazendo na sua vida, você vai poder levantar a mão para o céu e dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Será que você pode levantar sua mão e dizer isso? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles não entendem. Não entra na cabeça deles, não encaixa. Como é que pode? Espanta, você vai virar motivo de espanto para muita gente. Você vai espantar muito vizinho. Amém. Como é que pode aquele vagabundo virou crente? Amém. Olha lá, como é que ele tá? Vai espantar muita gente, né? Deus faz assim mesmo. Como é que pode aquele rapaz violento? Olha lá, como é que tá amoroso? Nenhum amém. É, a gente veio contar para mim um dia, né? O testemunho dele, pastor. Não passava um por mim, pastor. Eu desci a mão mesmo, desci a marreta, violento, agressivo, né? Pessoal de Maricá que diga, né? Quem conhece? Hã? Hã? Tem uns 15 de Maricá o dia que trouxe para eu falar o testemunho dele. Eu nem sabia, cara. Entendeu? O cara que era violento, mas não vai se tornar uma moça, não, em nome de Jesus. Não adianta que eu não vou falar isso, não, tá? O cara era violento se tornou uma moça. Não, essa não. Você vai se tornar uma pessoa doce, amável, carinhosa, aleluia. Ninguém entende, como é que pode? Não era ele que era o grosso, que era o ignorante, que era o violento, que era o falador. Não era ela que era a fofoqueira. Fala a mão de ninguém mais, só sabe abençoar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Oh Deus, essa mudança Deus precisa fazer no nosso meio. Muita. 21 dias de jejum, está melhorando, em nome de Jesus. O que teve gente que já está me procurando, falando, pastor, eu preciso desabafar. Esses 21 dias eu acumulei muita coisa. Não, está amarrado, continua. Deus traz transformação em gente. Então se dizia entre as nações, ele mudou. Ela mudou. Virou outra pessoa. Como que pode? Sabe como é que pode? Ah, não, deve ser mentira. Ah, não, deve ser alguma jogada. Irmão, ouvir isso de quem não é crente, eu até aguento. Agora, ouvir isso da boca de crente é terrível. Que tipo de evangelho nós estamos crendo, né? Quer dizer, então, que se a pessoa vier para a igreja, ela não pode ser transformada? Pastor, mas isso era um pilantra, era um safado. Então, Jesus entrou na vida dele. Você acredita que eu, às vezes eu passo por isso? Se o cara faz isso comigo, imagina o que ele fala para os outros. Se eu que sou pastor, o cara devia ter um temorzinho, né, de falar assim, né? Vou falar para o pastor não, né? Como é que ele fica chateado? Imagina o que ele fala para os outros. Mas não, meu irmão. Se você não acreditava nisso, aí é o problema teu. Digo para você que é crente. Né? Não sei nem se você é crente. Mas nós que temos a fé em Deus, num Deus que restaura, num Deus que muda, num Deus que muda a história, nós cremos que Deus pode, Deus quer e Deus vai mudar a tua vida para sempre. Você era um ladrão, você vai virar um homem de Deus que vai abençoar muita gente. Você era um pilantra sem vergonha, que vai virar uma pessoa reta e digna no nome de Jesus. Você era um péssimo marido, que vai virar um pão de mel no nome de Jesus. Sabe daquele marido que pega o cartão Infinity e diz para a esposa: meu amor, está aqui o meu cartão Infinity. Porque eu te amo, eu não coloco na tua mão. Esse converteu. Esse converteu de verdade. Porque o cara que entrega não converteu ainda. Não conhece. Não conhece o amor de Deus. Veja aí. O cara diz que converteu. Pega, como é que dá na mão? Não pode. Aí ela rouba a confusão em casa. É? Porque eu te amo, eu vou guardar de você isso. Mas Deus transforma. Diga assim comigo: eu creio que Deus transforma um ser humano da água para o vinho. E no nome de Jesus, nessa noite, Deus vai transformar muita vida para agora no nome dele. Segunda coisa que esse salmista nos ensina é que no caminho da restauração, primeiro, Deus faz a gente viver como quem sonha. E segundo, a Bíblia diz, versículo 4, Salmo 126, versículo 4, diz: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Diga comigo assim: quando eu ando no caminho da restauração, Deus restaura o seu favor sobre nós. Existe algo que eu já preguei aqui na igreja sobre o favor de Deus. Irmão, não tem, o favor de Deus não tem explicação. Sabe o que o ser humano precisa hoje? Do favor de Deus, mais nada. O favor de Deus é aquela graça que vem sem você esperar nada. Mesmo quando você nunca imagina, alguém chega e liga para você: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. O que foi? Ah, eu estou querendo te dar um negócio. Pois amém, glória a Deus. Sabe? Isso chama favor de Deus. A pessoa, você está, igual eu preguei terça-feira, domingo agora, desculpa, eu falei sobre aquela questão do dinheiro que a igreja estava precisando, e de repente, em 30 minutos, alguém ligou dizendo: pastor, eu estou dando. E era exatamente, um pouquinho sobrava até um pouco, ô glória. Isso aqui é favor. Sobrava 3 milzinho, ô glória. Né? Para abençoar a igreja. A pessoa deu exatamente um pouco mais do que aquilo que a gente precisava. O nome disso é favor. Você tem noção para isso? Esse povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Então a primeira coisa que eles falaram: nós estamos rindo, nós estamos alegres. Mas quando eles voltaram para suas casas, eles chegaram lá e encontraram devastação, tudo destruído, tudo arrebentado. Assim acontece com a gente. Você tinha uma vida bonita, direitinha, aí tu foi pro mundo. E no mundo, a primeira coisa que o diabo faz quando a gente está no mundo é cegar a gente. Ele deixa a gente cego, lembrou? Deixa a gente cego. Quando você está no mundo, você não enxerga ninguém. Cego e surdo, exatamente. Você não enxerga ninguém, você não ouve ninguém. E de repente você sai destruindo tudo. Sai destruindo relacionamentos. Sai destruindo dentro da sua própria casa, criando inimizades. E você vai destruindo tudo, vai quebrando. Até as suas coisas, até os seus bens, você vai se desfazendo. Aquilo que te dava prazer já não te dá mais prazer, porque a sua vida é no mundo, é pecado, é extravagância. como antigamente se concentrava. O cara já não dá o seu melhor como dava no trabalho. Na família, muito menos. Aí, de repente, você vai vivendo. Até que a tua ficha cai. Aí, lascou tudo. Todo mundo a ficha cai. Um dia a ficha cai. Todo mundo. A história do filho pródigo é um símbolo para mim e para você. Chega um dia que a ficha cai. Eu, em nome de Jesus, eu oro para que a tua ficha não caia quando você estiver comendo cocô de porco. Igual aquele moço estava comendo. Forte, mas é verdade. A ficha dele caiu quando ele estava ali. E ele lembrou, cara, eu tenho um pai maravilhoso. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho pessoas que me amam. Eu vou voltar para casa do meu pai. Sabe por quê? Lá na casa do meu pai, pelo menos eu vou ter comida e trabalho. Essa é a visão que a gente tem. E o pai estava de braços abertos esperando. Que trabalho, rapaz. Eu tenho vida eterna para te dar. Eu tenho festa para fazer para você. A segunda coisa que Deus quer fazer em nós é restaurar em nós o favor. Deus restaura em nós. Restaura. De repente você volta para casa. Aí você volta para a tua vida normal. Antes, pastor, agora eu vou acertar minha vida. Vai, vou. Agora vai. Quando você vê em casa, está cheio de confusão que você plantou lá atrás. Aí você vai ligar para os amigos. Não é mais a mesma coisa, porque lá atrás você achou que o mundo ia te dar muito mais coisa. Você feriu vários amigos seus. Deixa eu perguntar uma coisa, isso só aconteceu comigo ou tem mais alguém aqui que se identifica com o que eu estou falando? Ah, ok, graças a Deus, achei que eu era ET. Isso literalmente é a nossa história. E aí, se a gente não pedir, Deus, me ajuda, restaura-me, Senhor. Restaura o teu favor sobre mim. Que eles possam ver que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Que eles possam ver que a partir de hoje eu me converti para uma nova pessoa. Eu me tornei uma nova pessoa. Infelizmente, é só quando a gente se converte, é só quando a gente nasce de novo, diga comigo assim, eu nasci de novo, é que a gente vê os danos que o pecado traz, os danos, como que o pecado machuca, a gente fala, meu Deus, mas a palavra de Deus diz, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você pode dizer isso comigo, diga assim, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As feridas do passado já acabaram. Diga, a partir de hoje, eu entendo que o favor de Deus foi restaurado na minha vida. Acontece é isso. Comportamento moral vai pro lixo. Vem a má fama. É como uma terra seca. Tinha tudo para produzir fruto, para dar fruto. Mas secou. Secou pela de tanta exposição a uma vida de pecado. Mas em nome de Jesus, hoje é a noite que vai chover abundância na tua vida. E essa terra seca, talvez você se sinta assim, pastor, às vezes eu ainda sinto que eu sou uma terra seca. Às vezes eu volto e vejo assim, parece que eu sou um deserto, querido. Deus te trouxe aqui hoje para regar a tua terra seca. E onde havia morte e sequidão, vai começar a brotar vida, vida, vida de Deus, vida de Deus. Se você quer, levante a mão e diga assim, Deus, faz chover na minha vida, faz chover na terra seca, Deus. Para isso você precisa tomar essa decisão. Eu vou tomar a decisão. Hoje eu saio daqui. Hoje eu não saio daqui sem Jesus. Hoje eu não saio daqui sem entrar nesse caminho de restauração. Eu vou entrar nele. Não estou nem aí porque vão pensar, não estou nem aí porque vão falar. Eu não estou nem aí porque vão. Eu não estou nem aí. Hoje eu entro nesse caminho. E eu saio daqui com uma vida restaurada no nome de Jesus. Agora a gente precisa aprender. Olha o que diz o versículo 5. Senhor, restaura-nos. Assim como enchentes do leito dos ribeiros do deserto. Aí versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. vocês que semeiam, colhem. Querido, a terceira coisa que a gente precisa aprender é que no caminho da restauração, o caminho de restauração dá um trabalhozinho. Não é de um dia para o outro. E graças a Deus que você está plantado no lugar onde todo mundo aqui tem consciência clara de que aqui não tem ninguém perfeito, irmão. Amém. O difícil é quando você quer crescer e quer ser transformado num lugar onde você é obrigado a ser um ciborgue espiritual, né? Onde o pastor parece mais Deus, parece qualquer coisa menos um homem. Mas Deus te plantou num lugar de novos começos. Amém. Quem está feliz por isso? Levante a mão e diga obrigado, Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pode ficar tranquilo. Aqui vai ter trabalho. Deus vai mudar a tua vida. E a gente vai dar tempo para isso. Porque a gente também está mudando. Amém? Olha aqui. Só não me cansa demais, tá? Cansa outros aí. Porque mudar dá trabalho. Aquele que sai chorando enquanto semeia, ou seja, vai dar trabalho. Às vezes é penoso, porque a terra estava desolada. Imagina eles voltando para casa. Eles estão tudo cativando na Babilônia. Agora eles vão voltar para casa. Aí chega em casa, a casa está quebrada. Não tem mais nada em casa. A terra estava toda destruída. Então vamos começar. Começar por onde? Vamos começar limpando. Vamos lá. Como é que você começa uma mudança? Começa limpando. Limpa aí o que está sujo. Né? Se você fosse lá para... Glória a Deus que você... você não estava lá naquelas enchentes bravas que tiveram ali. Você está aí, graças a Deus, vivo. Mas eu estive lá um mês depois da enchente. Irmão, você não tem noção como é que é aquilo, não. Alguns estiveram lá no Friburgo, né? Viram. Alguns tiveram parentes que estavam lá, de repente até perderam alguns parentes. Mas como é que a defesa civil começa? Começa limpando, limpando. Moralmente está todo mundo isolado. Todo mundo arrebentado. O porteiro da igreja que eu cantei, que eu preguei, o porteiro perdeu 9 parentes da casa dele. Você imagina abrir a casa de Deus, o templo, depois do dia que você perdeu 9 parentes, com essa fé. Mas ele estava firme, olhou para mim e falou assim: pastor, foi Deus que me deu, foi Deus que levou. Coisa linda. Esse cara conhece Jesus de verdade. Né? Não resmungou, não reclamou. Ele pode estar meio confuso, mas está tudo certo. Ama Deus. Começa pela limpeza, vamos limpar. Está tudo destruído, está tudo isolado. Vamos começar limpando as coisas. O que está sujo aqui na minha vida? Deixa eu limpar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Como é que começa uma reconstrução? Começa pela limpeza. Depois você começa, aí vamos começar pelo alicerce, vamos começar por baixo, vamos começar pela base, vamos restaurar a base dessa casa, vamos restaurar. Está entendendo o mistério aqui que Deus está falando? Restaurar é trabalho, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que você restaura uma cidade. Mas posso dizer uma coisa para você? Nós vamos restaurar essa cidade. Amém. Eu sozinho não posso fazer nada. Mas eu não estou sozinho nessa cidade. Comigo tem mais de 1000 aqui. Cadê? Levante a mão. Eu estou junto. Quem está comigo nisso? Eu estou junto. Vamos restaurar essa cidade. Em nome de Jesus. Muita ruína, muita coisa no chão. Às vezes é difícil, porque tem que reconstruir. E restaurar a confiança, que é coisa pior que isso. Às vezes é cansativo recomeçar. Ai, tudo de novo. É por isso que eu falo para os jovens solteiros: rapaz, dá um tiro certeiro, meu filho, deixa de ser burro. Você nunca vai ter um pastor tão sincero na tua vida. Eu dou meu quadro em te ensinar, não é ficar de lenga-lenga. Ó, oh, não, deixa de ser burro. Deixa de ser tonto. Dá um tiro certeiro, pô. Mariana olhou pra mim e falou: é ele, acabou. Tiro certeiro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque recomeçar é cansativo. É cansativo. É por isso que tá cheio de gente: ah, não quero casar não. Sinceramente, quero casar não. Já recomeçou tanto que não aguenta mais. Aí falava, olha de novo, tem que olhar pra alguém. Ai, gatinho. Tentar olhar. Entendeu, João? Corta pra vida, meu filho. É realmente cansativo. Aí lavar o carro, olha de novo, pastor, não lembro mais da mesma frase. Ei, gatinha, beleza? No jantar. É do mal, o carro todo mundo aguenta mais pra ir jantar. Tinha que ser sonso, mano. Tinha que ser tonto. Tá aqui escrito, ó. Não sejas burro. Tô brincando. É a versão que eu fiz, poxa. Recomeçar é cansativo, gente. Você tá cheio de jovem ferido. Eu casei com 24 anos, eu queria casar com 20. Meu sonho era casar com 20, com 24 já. Meu sonho era tipo, tá aqui do meu lado já pregando. Fala aí, filho. Sabe, eu queria ter família logo, casar logo, sabe, encher a terra. Amém. Sabe, viver a vida. Uma vez eu falei para um jovem, já era para ter casado há muito tempo, né? É mais velho que eu, tá lá. Ai, não sei se é casa. Falei, rapaz, você tem que ir no processo normal da vida. É o processo normal, já está passando a tua hora. Aquieta teu coração, acalma. Dá um tiro certeiro. Ali. Esse é um homem que vale a pena construir um futuro. Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu, moça? Como é que é? Nossa, olha a coxa dele. Uau. Quero ver a hora que essa coxa murchar. Quero ver o que, que você vai falar. Quero ver o que você vai falar. Tanto falei para homem quanto falei para mulher agora, viu? E falei para homem também. Hora que murchar vai falar o quê? Ei, mochila boa. Quando eu vi essa menina, eu já imaginei ela mochila. Isso vai ser uma velha com a menina. Brincadeira, se estivesse gravando isso, eu tava lascado. É por isso que eu falo, não grava não. Porque eu sou muito sincero. O Brasil tá preparado pra mim não. Não, fica de lenga-lenga não, mano. Fala a verdade. Sabe? Olha pra alguém e diz assim, pô, vale a pena construir um futuro ao lado dele. Vale a pena construir uma família do lado dessa pessoa. Na boa, quando eu olhei a Mariana, eu falei assim, vale a pena dar meu sobrenome pra ela. Qual a diferença? Eu já era baladão, né? Verdade, cara. É diferente. Porque recomeçar é cansativo, meu Deus. Eu lembro quando terminei o primeiro namoro, Deus falou, não acredito que eu dei morte. Agora eu vou ter que olhar de novo pra alguém. Oi, tudo bem? Deixa a musiquinha, inventar musiquinha, só trocar o nome. Misericórdia. Não é um negócio chato? Quando você tem um apelidinho. Menininho, gordinho, gogô. Aí você trocou. Aí você olha pra outra pessoa. Meu Deus, não, mas você não tinha que escolher. Isso é chato, gente. O que pode ser mais chato que isso, irmão? Ah, só eu que penso isso, por favor, alguém de mim também já pensa. Então dá um tiro certeiro porque cansativo. No caminho da restauração, Deus quer te ensinar aí no caminho certo. Não é real. Vou puxar aqui pra frente. Sabe o que eu mais me alegro? Porque hoje em dia é tão difícil. Hoje em dia até existe um termo chamado os desigrejados. Tem um pessoal que se chama os desigrejados. Não é possível de igreja. Eu fui comprar um pão domingo. Domingo não. Foi domingo? Que dia que foi? Deixa eu pensar aqui. Hoje é que dia? Terça? Ontem? Ontem? A vida tá tão corrida, né? Ontem! Fui comprar um pão na padaria perto de casa, aí eu tô ali comprando pão. Aí o cara tá até aqui, mas se tiver também tô uma vergonha na cara, nunca mais fala isso. Pra nem saber, não mandei falar comigo. Aí tô comprando pão, aí vem um maluco pra mim. E aí, pastor? Opa, fiquei até meio assim, né? Porque eu não reconheci ele aqui da igreja. Opa, tudo bem? Aí, ligado na videira? Aí, eu já falei. Bem, sem óleo não dá, hein? Fiquei quieto. tu ora, né? Amém. Olha o teu pão aí, irmão. Amém, tô ligado. Não ora, tu ora. Aí olha como é que Deus faz. Eu fui guiado por Deus, rapaz. Eu não sabia o que falar pra ele. Eu falei assim: você foi na igreja ontem? Que aí eu falei: também não vou dar mole pro capeta também, não. Ficar mentindo. Eu não vou, não. Eu falei: tu foi na igreja ontem? Aí ele: eu sou a igreja. Eu já pensei comigo, não fiz isso aí não, mas fiquei com vontade de falar, ih, cafona. Fiquei quieto, falei nada. Eu falei, amém, nós somos uma igreja, amém, nós somos um corpo, glória a Deus. Você está congregando aonde? Congregando no Espírito Santo. Falei, Deus, isso deve estar muito chapado. Isso deve ter fumado um desse na mão. São os desigrejados, eu não preciso de igreja, eu não preciso. Deixa eu dizer uma coisa pra você, que estava ferido. Tem muita gente que está ferida, como esse rapaz deve estar ferido. Se machucou achando que igreja são pessoas. Igreja é um corpo maravilhoso de gente que se ama. Lógico que se você estiver no meio de um monte de gente ferida que só quer se ferir, vai continuar ferindo. É ou não é? Agora, sabe o que eu creio? Igreja é esse corpo vivo que nos guia no caminho da reconstrução. Igreja é esse corpo vivo, esse organismo vivo que nos guia no caminho da restauração. É aquela pessoa que te conhece, olha para você e fala assim: eu sei, você está tristinho, né? Mas eu vou orar por você, Deus tem uma restauração para a tua vida. Isso é ser igreja. Né, pessoal, olha você, eu sei, você está tristinho, né? Eu também estou ferido, estou cansado, eu queria que o mundo se explodisse. Eu queria que os pastores morressem. Não, isso aí não. Não existe, sai para lá. Sai de pé de gente assim, mano. Vamos, Jesus, bata com os credos, sai de cima. A gente tem que aprender. Igreja é lugar de gente que ama gente. Igreja é lugar de gente que sabe que é gente, que ama gente, que cheira a gente. Ó, cheiro de gente, eu gosto desse negócio. É bom. Gente que sabe que a vida é feita de oportunidade e que hoje você tem a maior oportunidade delas. Deus está dando na tua mão agora, em onde você está sentado. A oportunidade de quê? De sair desse caminho errado, dessa vida doida que tem no mundo fora, e dizer, cara, com toda dificuldade, com tanta gente que tem aqui, você dizer assim, levantar a mão e dizer: Deus, eu quero entrar no caminho de restauração, quero sair daqui diferente hoje, porque eu quero viver como quem sonha. Para terminar, o salmista nos ensina que no caminho da restauração, a única coisa que a gente tem que fazer é se preparar para viver as maiores alegrias da nossa vida. Por isso que eu sempre digo aqui, quando o pessoal está aqui na frente, como vai acontecer daqui a pouco, eu sempre digo: prepare-se para viver as maiores alegrias da sua vida. Quem aqui tem um ano de convertido? Levanta a mão, por favor. Um ano de convertido. Tem um ano que você converteu? Levanta a mão, assim, isso. Um ano que você voltou para Jesus, tem um ano que você se reconciliou com Jesus. Quem aqui tem 5 anos, de 5 anos para cá se reconciliou com Jesus, voltou para Jesus, deixa eu ver. Levanta a mão. Vai levantando a mão para eu ver. Está na galeria também, aqui sim. De 5 anos para cá se reconciliou para Jesus, voltou para Jesus. De 10 anos para cá é firme com Deus, deixa eu ver. Levanta a mão. Se reconciliou, estou vendo que tem muita gente não crente hoje aqui. De 20 anos para cá, você vem andando com Jesus, se reconciliou com Jesus, cadê? De 30 anos para cá, levante a mão, 30 anos para cá, isso. 40 anos para cá, deixa eu ver, levanta a mão. Quem estava na Arca de Noé, levanta a mão. É de 50 para lá, já começa a ficar preocupado. Sabe o que eu pedi para levantar a mão? Sabe por que essas pessoas estão rindo, são alegres? Porque elas encontraram o caminho de restauração. E no caminho de restauração, você pode perguntar para quem quiser aí que levantou a mão. Cada ano vai ficando melhor. Cada mês vai ficando melhor. Cada dia vai ficando melhor. A gente fala assim: meu Deus, se eu souber. Você quer ver uma frase que você pode ouvir de gente que se converteu mais maduro, mais adulto? Rapaz, se eu soubesse que era assim quando era novo, eu voltava. Ah, se eu pudesse ser o Mark McFly, entrar naquele carro, voltar no passado só para aceitar Jesus quando era novo. O caminho da restauração é é o versículo 6. Cada dia é melhor que o outro. Bota o versículo 6. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Aquele que sai chorando e quando lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Parece difícil. Para muitos parece loucura. Algumas restaurações diárias da nossa vida. É impossível, pastor, que vai acontecer. É impossível. A gente vai trabalhar, a gente vai se esforçar. Às vezes vai chorar, que vai falar assim, tá doendo, rapaz, essa transformação, tá? Tá doendo, imagina, você pegar uma pessoa que vivia. Eu fui um jovem que na escola, de 10 palavras que eu falava, sei lá, 7 ou 8 era palavrão. Então você fica feliz quando eu falo português errado, já tá bom pra caramba. Você imagina, presta atenção, eu fui criado na igreja. Mas é porque eu era magrinho. Bem magrinho, cabelinho igual telhadinho, eu era igual o salsicha. O meu apelido era salsicha. Então a minha defesa era essa. Eu falei, o quê? Salsicha? É? Salsicha é a chulica. É a chulica. Então era defesa. Então você imagina com um cara que tinha um hábito de viver assim, ter que parar de falar isso. Isso é só um exemplo. De repente você diz assim, pastor, eu era envolvido com uma vida de pecado, vai doer. O caminho da restauração, a gente só precisa decidir seguir com ele. O brinquedo, que é o único brinquedo que eu vou na Disney, é o brinquedo mais ridículo. É um que você entra num barquinho, né? Exatamente, de água. Porque é de água, exatamente porque é de água, eu acho que eu não vou morrer, entendeu? Daí você vai entrar no barco, tem aventura, entendeu? Mas é gostoso, né? Porque tá no barco. Você não precisa fazer nada. É emocionante. A única coisa que você precisa fazer é, ó, entrar no barco, colocar aquele negócio assim. E depois sabe o que você tem que fazer? Se molhar. Por quê? Porque o próprio brinquedo te leva pra aventura, uma aventura maravilhosa. Esse é gostoso. Eu já fui assim, tipo, 4 vezes seguida. A Mariana, amor, montanha russa, que eu gostou daqui. Ah, o calor terrível aí. Tá todo refrescante. A coisa vai estar toda refrescada. Esse barquinho dá até mas, a vida com Deus é assim também. Sabe? Você não precisa fazer nada. Só confiar em Deus, que Deus restaura a tua vida. É só entrar no barco. Hã? Fala para tu dizer assim, coloca o cinto de segurança. Porque senão você voa, decola, vai, né? Ai, volta pra terra, irmão. Coloca o cinto de segurança, entra no barco e diz, Deus, pode me levar às águas mais profundas. Eu quero a tua restauração para a minha vida. Às vezes vai dar mais trabalho, mas no final, posso dizer uma coisa para você? Você vai poder levantar a mão e dizer, eu saí chorando enquanto plantava, eu saí semeando, quando plantava, e hoje minha boca está cheia de riso, cheia de alegria. Em Romanos 5, bota para mim na tela, nós vamos terminar lendo Romanos 5, 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. O caminho da restauração, Deus pediu para honra para a gente. Deus faz superabundar a graça dele na nossa vida. E onde havia pecado, pastor, mas eu era muito pecador. Era muito pecador? Então prepara para desfrutar de uma graça abundante. Amém. Pastor, mas eu fazia muita coisa errada. Fazia? Então prepara para fazer muita coisa certa. Amém. Uns amezinhos bem murchos. Então vou repetir. Pastor, era muito pecador. Eu fazia. Então prepara para viver uma graça abundante na tua vida. Em tudo que você fizer, em tudo que você andar, Deus tem dupla honra para a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Oh, coisa boa. Eu quero viver no caminho da restauração, viu? Coisa boa é quando a gente tem a humildade de reconhecer, eu preciso viver. Tem que que entrar nesse caminho. Desfrutar dessa restauração, dessa abundante graça. Deixa eu só ter para minha vida. Feche os seus olhos, vamos lá. Feche os seus olhos. Dê a mão para quem está do seu lado, nós vamos cantar uma canção.